sonho da Sete. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti. Show Terríveis, Beija-Flor, sucesso na Paraíba e com certeza no Rio Grande do Norte. Simbora!